meu querido ouvinte. E nós vamos juntos até as 8, se Deus quiser, no tic-tac da nossa canção. A nossa canção sertaneja, que tem o cheiro da mata e a poeira da estrada, como disse o João Paulo e o Daniel. É isso aí, através da sua melodia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quer dizer, aqui. Oh, meu querido ouvinte, a Madeira São Valeno tem serraria e madeireira. Tudo em madeira é um fabuloso estoque para fazer preços bons de verdade a seus clientes. Tudo para sua obra, sítio ou fazenda. Madeira para telhado, tábuas, postes, morões, telhas e eucalipto tratado em autoclave com garantia de 15 anos. Agora você encontra lá também tudo para a sua alvenaria. Ah, você encontra na Madeira São Valeno e os melhores preços de qualidade. No telefone 3731-7905, você fala na Madeira São Valeno, na rua Cristiano Salles Dias, Jardim Profeta, em Congonhas. Meu querido ouvinte, está pensando em fazer um implante, uma prótese? Oi, sua boca? É muito fácil. Fazer uma presença mais radiante, tá bom? É com a doutora Valéria, periodontista e profissional competente. Vá ao consultório da doutora Valéria, faça o orçamento, diz o que você necessita para um sorriso mais aconchegante. E aí, ela dá um jeitinho. Tem um atendimento com todo o carinho e um tratamento especial. É ali na Praça Doutor Mário Rodrigues, 66, em cima do Banco do Brasil, sala 209. E tem o telefone 3731-2721 para o cliente comunicar. Tem mais um punhado. Casa de Carne Leal e Pérola, Monteiro de Castro, 117, Centro de Congonhas. Tem tudo para o seu churrasco completo da carne temperada na hora, o carvão, churrasqueira e caixa térmica. É na promoção e há três coisitas para o seu acampamento. E para molhar as palavras também tem um, tem a mais completa variedade. Recebe todos os cartões, tem a promoção do ponto cerrado. E nas compras acima de R$150, divide em duas vezes nos cartões. No telefone 3731-4068, você fala na Casa de Carne Leal e Paula, que está prontinha com novas instalações para receber sua clientela melhor. E agora, para você, o telefone é para você ligar e encomendar lá o seu pernil. Outras coisitas lá que você quiser para fazer lá no Natal, tá bom? Nos dias do Natal. 3731-4068, viu o telefone? Restaurante Parada de Minas, BR 040, quilômetro 710, em frente ao Posto F, na região de Congonhas. Uma variedade surpreendente de comida feita no fogão a lenha, tutua mineira, diversos tipos de carne, peixe, feijoada e outras coisitas, diversos tipos de saladas, sobremesas e muito mais. É admirável, restaurante Parada de Minas, e quem conhece sabe o que é bom. Informação no telefone 3731-7359, falando com o senhor Marcos, o funcionário. Nova Safra, o varejão do bairro do Oscar, Avenida Minas Gerais 216, em frente à PAI. Este é o varejão Nova Safra, de portas abertas, das 7 horas às 21, de segunda a sábado, aos domingos de 7 às 20, para atender sua clientela melhor. Tem todos os itens para sua alimentação, produtos de limpeza, padaria, hortifruti e muito mais. Tem o telefone 3732-2745. A entrega é gratuita na direção do seu Glaucio e Dona Roberta. Motoristas e proprietários, abasteça tranquilamente no posto ali da reta, onde tem combustível de confiança. Não deixe o seu carro ratear. Avenida Júlio Kubitschek, 947. Posto ali da reta, onde tem combustível de confiança e ótimo atendimento. Bar e Mercearia do Cachorro. É na rua Vereda 140, no complementação do bairro Cristo Rei. Bebidas e salgados, produtos de mercearia. E agora você encontra lá também ferramentas, produtos hidráulicos e elétricos. A mais completa, a mais nova antena para sua TV. Antena digital, lá no Bar do Cachorro. Bar Mercearia já tem. Ai, no estabelecimento do seu cachorro, tem um ambiente familiar e você pode chegar tranquilo. E no telefone 3731 799. Volta, você fala no bar e mercearia do seu cachorro. Tá bom? Beleza pura, mas tem mais, minha gente. Tem. Tem agora é uma cantiga, beleza. 7:12. Ah, minha querida gente, é os nossos ouvintes que desperta com a Rádio Congonhas AM. E todos, a todos o meu abraço, meu carinho e a minha gratidão pela sintonia. Deus me pague. Para todas as crianças, eu mando um beijo no coração de cada uma. E que o bom Jesus os abençoe e os livre das astúcias do maligno. Tá bom? Beleza? Bom dia, Sopadinho, Dona Jandira, lá no Residencial. O Carlão, a Dona Maria do Saudoso Petrolino, um abraço. Dona Bonita, um abração. Sou João Batista, e sou Guará, e sou Zé Peixoto, é no Cristo Rei. O Sou Elias é aqui, é na Romaria, que estão vendo a gente lá. Sou Elias, por favor. E o Paulo, São Paulo, vigia aí da Basílica. Um abraço. Dizer que a caixa mudou de toada, tá bom? Olha, toda rodada, bem bom. Achei que o negócio não cai na chota. Aê, Chico Rio, Paraná. Tranca a porta e me vê. Thank you. mais uma manhã de alegria aqui no Ranchinho da Saudade. É mais uma que Deus nos concede por amor aos seus filhos. É que muitos nem não agradecem. É assim mesmo. Eu tenho até uma música nova aí, tá batendo lá na Rádio Terra. Ontem estás dormindo e demora o amanhecer. Eu já preparei o sol para te aquecer. É, e por aí que vai. Mas, meus queridos ouvintes, são 7 horas e 18 minutos. E o supermercado Duarte, na rua José Moreira, número 50, continua lá mesmo, lá no Jardim Profeta, em Congonhas. Supermercado, açougue, padaria e hortifruti em geral. Aos domingos, delicioso frango assado. Aí o cliente tem que ligar no 3731-5827. O supermercado Duarte tem o melhor preço da cidade e região e a entrega gratuita na cidade e nas proximidades. Tem o telefone 3731-5827 para o cliente comunicar e encomendar o frango assado. Outras coisitas. É na administração do Surelá de Família. Mercadinho do Selinha, na rua Benedito Quintino, número 13A, centro de Congonhas. É ali pertinho do viaduto da Central. Tem hortifruti em geral, verdura fresquinha todos os dias, queijo doce, mel de abelha, rapadura e outras coisitas deliciosas da roça. Nas compras acima de R$50, entrega a domicílio no estado e nas proximidades. Recebe os cartões Mastercard, Visa, Visa Vale, Sodexo, Elo, Policard, créditos e débitos. É no telefone 3731-9220. Você fala com Celinha, Dona Bete ou funcionários e obtenha melhores informações. Atenção, meus queridos ouvintes, se seu gás acabou, RecGás é a solução. É a melhor qualidade e tem o melhor preço, porque tem mais durabilidade, é mais honestidade e o bujão vem cheirinho. É só ligar no 3731-5600 com 0800-283-1738. Com gás, ligou, chegou. Depósito Andrade Júnior, materiais de construção em geral, tem tudo da base ao acabamento, toda a linha de plásticos, tubos e conexões, pisos e revestimentos, conjunto sanitário, ferragem, tijolos, telhas e muito mais. Faça orçamento no Depósito Andrade Júnior, onde você encontra bom atendimento, ótimos preços, qualidade e honestidade, que é o mais importante. Avenida Iracema Teixeira, 275, ali no bairro Cristo Rei. Fala com a Eliana, a Elaine ou funcionário. Está no telefone 3731-2168. No Depósito Andrade Júnior. Aê, lá, lá, vamos por aqui. Ah, vamos. É, compadre, vou molhar a garganta aqui um pouquinho. Deu espaço, Diego, mas é curto. Ô, sou Bernardo e Dona Rosa aí no Profeta, um abraço. E o Cizinho Violeira aí também. Ô, Mané, um abraço pra você. Eu sou o Hélio Ventura também no Profeta. Um abração forte. Ô, sou Amarildo, lá em Cristiano, é o homem do frango caipira. Ô, que vende ali na casa de carne. Um abraço pra você aí, todos os nossos ouvintes daí. A Vera Lúcia, um abraço, Vera Lúcia. E todos daí. Alô, Dona Ângela Major aí, em São José das Bessês e toda a família. Tem uns 30, tem um punhado, mas não chega nem. O Miguel, o Antônio, o Josinho, o Pedro, o Hélio, a Luzia, o Chuchu. Chuchu já bem faz parte da família. A Glória, o Geraldo e a Célia, a garota Célia, um abraço. O Zezinho e a Ação é lá na Água Limpa, um abraço. O Roberto também é. O nome da sua esposa aí, Roberto, fugiu aqui na mentalidade, tá bom? Mas um abraço forte. Vamos lá, meu compadre Fernandes, porque agora não tem mais jeito, porque senão não sai uma canção sertaneja daquela que te arranca o pica-pau do oco. Não é mesmo, sou Pedro do Sul. Vai, Brasa, olha aí pra você ver. Tinha um carreiro e paraíso, grande cilada. Brasileira. lagoa com a enfileira, o rato que muita arte vem cair na ratoeira. A lama pintou o teto, esposa de canivete, vira bico de chaleira. Pelo rabo e como lebre vendeu, embrulhou até o diabo que na frente apareceu. Era um cascavel nos braços, bote errado nunca deu. Malvado e desumano, embrulhou até cigano e com ele se envolveu. Capital de São Paulo, um malandro apareceu, e dando uma de galo, a mão no peito bateu. Para pisar no meu carro, quero ver quem que nasceu. Não vou cair do cavalo, rei dos malandros sou eu. Não pode cair no piano, quem com classe aprendeu. Os delegados só prendem malandro que não entende, que não foi aluno meu. Vestido de militar, mulher rica consegui. Hoje vou me casar, até o padre vai cair. Não era flor de cheirar o padre que estava ali. Você não é militar, há tempo de perseguir. Aqui no santo altar, sua fama vai sumir. Você é um malandro otário, eu também não sou delegado, sou delegado Fleury. Maravilha, 7:25. Ei, tem mais uma canção geral pra agora, compadre. Eu te chamo lá, não esquenta a cabeça, não. Aqui, minha gente boa, é a Rádio Congonhas Air, a simplicidade do nosso programa sertanejo, de todas as manhãs de domingo. É seu gadinho cafajeste aí no profeta. Ei, bicho bravo. Eu vou buscar laranja, tá bom? Um abraço aí pra você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Até aqui, minha gente. Minha gente boa, meus queridos mestres foliões e componente das folias. Hoje é o dia da festa lá em Ouro Branco, encontro de folia. Minha gente, vamos lá. Vai começar agora mesmo, 8:00, tá bom? Já tem a recepção do vento de folia, um café ajeitado lá também. 8:30 é a abertura do festival. Tarará, tarará, mas cadê aqui? Me parece que é o oitavo festival, é por aí, mas eu vou dar uma olhadinha, é isso mesmo. Vamos lá participar do oitavo festival de Santos Reis, de São Sebastião, lá em Ouro Branco, viu? Vamos lá, minha gente, porque a barra tá pesada aqui e nós vamos mandar mais uns abraços aqui. Vamos dar um sertanejo. Alô, que Venância Divina aí no Bituri, um abraço. O João e a Fata lá na Tartária. E o Vicente Sanfoneiro. Tu vem cá? Será que sou tabuleiro branco? Um abraço. E eu pego um abração pra você e todos aí. Tá bom? Então tá, beleza. Tararã, tararã, tem mais. Tem a Andresa e a Wanda lá meu, na matriz. Um abraço. Alô, Somário e a Ivonete aí em Bom Retiro, lá na cidade de Piracema, lá no município de Itaimão. Um abraço aí, eu sou Mário e a Ivonete. Ô, Zé do Dós, tu tá onde? Tu tá aí no Esmirilli, dona Marita, um abraço. Segura, bicho bravo. Seu Cutu tá lá no Sumidouro. O taxista até que a dona Ana em Santa Quitéria. Ana Clara e a Bruna no Tijucal. E até agora tem o Kaique também lá. Ah, maravilha. Aparecida, Camila, Rafael, a Rafaela na Gombeira, um abraço. Romão, nossa jornada, a tia Maura, toda aquela gente boa de lá. Vem cá, compadre Fernandes. Ei, a gente vem de si uma casa, é uma chácara, lá no Esmirinho, com 2.000 metros quadrados, uma casa com sala, 3 dormitórios, 2 banheiros, uma cozinha especial, uma varanda especial também. Aí liga no telefone 3731-7905 ou 98430-3912. 98430-3912. Ótimo preço. Vamos lá, compadre. Tem uma canção chonada aí, tem Zezé de Camargo e Luciano. Olhos de Luz. maravilhas. 7:32. E nós continuamos aqui com o nosso programa sertanejo intitulado Saudade de Minha Terra. Onde o ouvinte tem o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa consideração. 7:33. E a gente vai pular fora da tarimba, é no horário brasileiro de verão. Lavoura Sovereno, serraria, madeireira, tudo em madeira, é um fabuloso estoque para fazer preços bons de verdade a seus clientes. Tudo para sua obra, sítio ou fazenda, madeira para telhado, tábuas, postes, morões, telhas e muito mais. Eucalipto tratado autoclave com garantia de 15 anos. Agora você encontra lá também tudo para sua alvenaria. Você encontra lá na Madeira Sovereno e os melhores preços e qualidade. Até lá. Pelo telefone 3731-7905, você fala na Madeira Sovereno, na rua Cristiano Salles Dias, Jardim Profeta, em Congonha. Beleza. Meu querido ouvinte, está pensando em fazer um implante, uma prótese em sua boca? Fazer uma presença mais radiante. Ah, beleza, bom demais. É com a doutora Valéria, periodontista e profissional competente. Vá ao consultório da doutora Valéria, faça o orçamento, diz o que você necessita para um sorriso mais aconchegante. Ah, tem um atendimento excelente, com todo o carinho e um tratamento especial. Praça Dr. Mário Rodrigues, 66, em cima do Banco do Banco Deu, sala 209, telefone 3731-2721. Tá bom? Então, tá beleza. Tem mais um. Casa de Carne Leal e Paula, na Monteiro de Castro, 117, Centro de Congonhas. Tem tudo para o seu churrasco completo. Da carne temperada na hora ao carvão, churrasqueira e caixa térmica, uma promoção e outras coisitas para o seu acampamento. E para molhar as palavras também tem muita, a mais completa variedade. Recebe todos os cartões. Tem a promoção do porco cerrado, atem. E nas compras acima de R$150, divide em duas vezes nos cartões. No telefone 3731-4068, você fala na Casa de Carne Léo e Paula, que está prontinha com novas instalações para receber sua criança. Aquela melhor. O telefone, meu querido ouvinte, é o 3731-4068, para você encomendar o pernil para a festa do Natal, tá bom? E tem mais. O Osmar Quinta e o General Carlos. Um abraço pro senhor, tá bom? Restaurante Parada de Minas, 10040, quilômetro 610, em frente ao Posto Oeste, na região de Congonhas. Uma variedade surpreendente de comida feita no fogão a lenha, tutua mineira, diversos tipos de carne, peixe, feijoada e outras coisitas, diversos tipos de saladas, sobremesas e muito mais. É admirável o Restaurante Parada de Minas. Quem conhece sabe que é bom. Informações no telefone 3731-7359. Falando com o senhor Marcos, o funcionário. Nova Safra é o varejão do bairro do Oscar, Avenida Minas Gerais 216, em frente à PAI. Lá está o varejão Nova Safra, de portas abertas de 7 horas às 21, de segunda a sábado, aos domingos de 7 às 20, para atender sua clientela melhor também. Tem todas as opções para sua alimentação, produtos de limpeza, e hortifruti e muito mais. Tem o telefone 3732-2745. A entrega é gratuita na direção do senhor Glaucio e dona Roberta. Motoristas e proprietários, abasteça tranquilamente no posto Ali da Reta, onde tem combustível de confiança, tá bom? Não deixe o seu carro ratear. Avenida Júlia Kubitschek, 947, posto Ali da Reta, onde tem combustível de confiança e ótimo atendimento. Bar e Mercearia do Cachorro, na Rua Vereda 140, complementação do bairro Cristo Rei. Bebidas e salgados, produtos de mercearia. E agora você encontra lá também ferramenta, produtos hidráulicos e elétricos. E a mais completa, a mais nova antena para a sua TV, antena digital. No estabelecimento do seu cachorro, tem um ambiente familiar e você pode chegar tranquilo. No telefone 3731-7998, você fala no bar e mercearia do cachorro. Tá bom? Beleza pura. Vamos seguindo. Vamos mudar um sertanejo agora mesmo. minha gente boa, hoje é o dia da festa lá em Ouro Branco. Atenção, atenção, Ouro Branco, a cidade aí de Ouro Branco e toda a redondeza. Todos o pessoal aí que vai, que tá viajando para aí, algum jantar ligado aqui na Rádio Congonhas, beleza pura. Um abraço e muito grato pela sintonia. Tarará, tarará, tarará. Pô, o negócio só vai começar agora mesmo, viu? O encontro, o oitavo encontro de folia, de pastorinho, folia de reis, pastorinho, Sebastião, lá em Ouro Branco. É hoje, viu, Demélio? Não só o Demélio, como todos que estão ouvindo, tá bom? A recepção de grupo da folia e o café da manhã, 8 horas tem a recepção e o café da manhã. Agora mesmo, 8h30 já é a apresentação, a abertura do festival com a apresentação das folias. E eu tô ficando meio arrochado pra chegar lá 8h30. Ai, ai, mas nós damos jeito, que Deus coloca a sua bênção e nós chega se Deus quiser. Vamos lá, seu Fernandes, que tem mais uma mordão sertaneja. Alô, Sandoval pai, Sandoval filho, é aqui nessas beiradas aqui, um abraço. Nós vamos pular fora da tarimba e pintar essa barbicha, viu, Sandoval pai? Um abraço. Alô, sou Milton aí no Piquiri, sou Milton Coronel e a Dona Zeli, e toda a família. Eu sou Zé Afonso Chapelão e Dona Jacira também no Piquiri. Ali no Alto Maranhão, sou Zé do Dico, a Nadir, a Dona Maria do Juca, o João Gargalate, o João Burro Preto. Um abraço a todos daí. Tô e Lotó aí no Arrojado, um abração pra você aí, gente boa demais. Vicente César, dá um jeito aí, meu filho. Borra Preta também e meu compadre Funilo, um abraço. É o cacique e o pajé, inquilina de violê. Deve eu ler. um quebrado bem bom. Ah, meu querido ouvinte, que bom ter você em nossa companhia, comunicando com a gente e nos prestigiando aí com a sua audiência. Aumentando o nosso laço de amizade, é muito bom, beleza pura. É o nosso laço de amizade, viu? A palavra ficou meio mal falada aí, mas nós dá uma ratificada nela, ela chega mais no lugar. Ei, vamos lá, Supermercado Duarte, na rua José Moreira, número 50, Jardim Profeta, em Congonhas. Supermercado, açougue, padaria, hortifruti, em geral, e aos domingos, delicioso frango assado. Aí, minha gente boa, você liga no 3731-5827 e encomenda o frango assado, porque senão não tem jeito. O Supermercado Duarte está no maior posto da cidade e região. Tem entrega gratuita na cidade e nas proximidades. O telefone, eu já falei, eu falo de novo, 3731-5827. Para o cliente comunicar. Senhor Eladio, um abraço para o senhor aí. Osmar, já ligou, agradecendo, tem nada de agradecer. Abraço para o senhor aí mais uma vez. Mercadinho do Serinha, da rua Benedito Quintino, número 13A, Centro de Congonhas. É ali pertinho do viaduto da Central. Tem hortifruti, um jorazão, duro fresquinho todo dia. Queijo, doce, mel de abelha, rapadura e outras coisitas deliciosas da roça. Nas compras acima de R$50, entrega a domicílio, na cidade e nas proximidades. Recebe os cartões Mastercard, Visa, Pizavale, Sodexo, Elo, Policard, créditos e débitos. No telefone 3731-9220, você fala com Celinha, Dona Bete ou funcionários e obtenha melhores informações. Atenção, atenção, meus queridos ouvintes, se seu gás acabou, o Liquigás é a solução, é a melhor qualidade, tem o melhor preço, porque tem mais durabilidade, mais honestidade, e o bujão vem cheio, é só ligar no 3731-5600 ou 0800-283-1738, com gás, ligo, chegou. Depósito Andrade Júnior, materiais de construção em geral. Tem tudo para tudo da base ao acabamento, toda a linha de plásticos, tubos e conexões, pisos e revestimentos, conjunto sanitário, ferragem, tijolos, telhas e muito mais. Faça orçamento no botão que foi na pessoa. Para você encontrar bom atendimento, ótimos preços, qualidade e honestidade. Avenida Iracema Teixeira, 275, ali no bairro Cristo Rei. Fala com a Eliana ou Elaine, ou funcionário. No telefone 3731-2168. O depósito Andrade Júnior. Maravilha? Ah, é como disse. Fundo chuva queimando as panelas. Abraço pra você aí, gente boa demais. Sou Antônio Vigia e Murtinho. Abraço pra você, meu filho. Deus te abençoe aí, toda a família. Tem mais. Geraldo Figenão. Oi, tu tá ouvindo? O dia que eu falava, eu não mando. O dia que eu mando, você não ouve. Olha, eu vou fazer igual o Repolho, hein? O Repolho também. Fala, fala, esperando, eu não mando, hein? Gente boa demais, Ô, Demar, vem cá, Demar, Nilza aí no Oscar, um abraço. Ô, meu compadre, deu certinho aí? Deu nada, deu mesmo? Ah, então vambora, meu filho, você quer ver? Sou João Pires de Mello e a Nilza lá no Santa Matilde, em Lafayette, sou Miguel também, recebi lá, acompanha o nosso programa. O São Paulo e a Lília lá do Santuário, um abraço. O Kleber e a Elisângela lá no bairro São João também acompanham o nosso programa. Como é que chama o nome aí? Jane e Janei. Lembrança de Congonha. Então vamos, papai. 50 minutos e tem mais uma cantiga. Por que não tem? Tarará, tarará, tarará, tarará. Vamos aqui, vamos aqui. Oh, seu Peixu, já rodou uma dança aí, tá bom? Só pode falar quem fez a sua letra, viu? É isso aí, a gente tem que ficar oculto. Aí depois de um jeitinho, Mercadinho Sorana, da Rua da Lagoa Pintino, número 13, assento de Congonhas, pertinho viaduto central, tem hortifruti em geral, verdura fresquinha todo dia, queijo, doce, mel de abelha, rapadura e outras coisitas deliciosas da roça. Nas compras acima de R$50, entrega a domicílio, na cidade e nas proximidades. Recebe os cartões Mastercard, Visa, Visa Vale, Sodex, Elo, Policard, créditos e débitos. É no telefone 3731-9220 que você vai falar com o Celinha Dona Bete, o Fufurano. Amorinho, você tem alguma coisa aí pra arrumar pra nós? Tem uma folia? Aí não tem não, então... Vou mandar mais uns abraços aqui. Eu vou fazer mais um aqui do consultório da doutora Valéria. Mas meu querido ouvinte, está pensando em fazer um implante ou uma prótese aí na sua boca? É bom fazer uma presença mais radiante, é maravilha. É com a doutora Valéria, periodontista e profissional competente. Vá ao consultório da doutora Valéria, faça o orçamento, diz o que você necessita para um sorriso mais aconchegante e tá beleza, né? E é porque lá tem um atendimento excelente, com todo o carinho e um tratamento especial. É ali na Praça Doutor Mário Rodrigues, 66, em cima do Banco do Brasil, sala 209, no centro de Congonhas, tá bom? Ah, tem o telefone 3731-2721, pra você marcar lá o dia de fazer o orçamento, beleza? Então, tá bom, tá, vamos aqui, Ô, São William, na Nova Cidade, você tá ouvindo a gente? Um abraço pra você, meu filho. O Bahia também, um abraço. A Luiz Verão, todos os nossos ouvintes de lá, Dona Olegária, a Eni, o Leonardo. Leonardo, aquela gente boa dali tudo, um abraço. E tem mais, lá nos Machados de Jeceaba, tem o Mauri Moraes e a Divane. O Mauri Moraes é juiz de bola, né? Um ratão danado. Nossa, tem o Brizola, tem o Casamento, tem o Carneiro, tem o Valdir. Tá bom aí, compadre? Então vamos lá. Vamos rodar um pouco aí da folia. Ô, caralho, no Mato Fel, se tu não estiver ouvindo, o problema é seu. É porque você que tá no telefone aqui, tá bom? Um abraço aí pra você e toda a família. É do mestre Chico Goulart, o mestre Leão, gente boa demais, dormi também. Minha gente, caminhamos para o finalzinho do nosso programa, mas ainda tem um modão sertanejo aqui. Eu vou mandar para o seu Geraldo Santana aqui no, na Romaria. E tem um outro, é seu Geraldo Santana Araújo, lá mais embaixo um pouquinho também. Está lá direção ali. E a dona Antônia Savará, um abraço. É, quem tá que vai cantar aí, compadre? De Lucas e Luciano, Jantar para Jesus. Gente, infelizmente não vai dar pra terminar a música, é uma pena, mas vou fazer o quê, né? O horário tá vencido, eu tenho aqui a minha mensagem. Ô, meus queridos ouvintes, o evangelho de hoje nos diz: eis que envio meu mensageiro à sua frente para preparar teu caminho. É a voz daquele que grita no deserto: preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas estradas. Feliz quem acolhe aquele que vem para nos salvar. O tempo do advento nos prepara para o encontro com o Senhor. E no meio de um povo tão cheio de maldade que faz o mundo barulhento, é possível ainda ouvir a voz daquele que nos chama e nos orienta para ficarmos preparados. Esperamos nele e andemos em seu caminho. Da porta de nosso rancho. Fique agora na boa companhia do celebrante cônico Geraldo Leocádio com a Santa Missa. Obrigado, Jesus, pela sua proteção, pela sua força. E agradeço também a todos pela comunicação, pela sintonia no rádio e na internet. Desejo um bom dia, um ótimo domingo. Trabalhou na sonoplastia meu compadre Wilson Fernandes. Produção e apresentação de Milton Cassiano. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Beto recebeu de volta, driblou um, driblou dois, passou pelo goleiro, que lindo lance, vai marcar, Rodriguinho chuta! Ué, acabou a luz? Não deixa faltar energia. Ligue 0800-721-7003 e aproveite as novas condições de pagamento que a CEMIG está oferecendo. Sem energia não dá. Regularize seus débitos e fique tranquilo. CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais.